passo da gente pra trás. Vai, vai, vai, vai, vai, adeus amigos. A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração. Junto a vocês, unidos na mesma emoção. Deixando com vocês o coração. Vai, vai, vai, vai, vai, todo sorrindo. Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos na mesma emoção. Deixando com vocês o coração. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Foi muito bom cantar junto a vocês, unidos na mesma emoção.